E prosseguindo com o nosso fenomenal programa de valsas jacaré-paguanças importadas diretamente do Egito, vamos ter agora, pela voz 57% sem pigarro do famoso antenor gramático Beijamilho Engilha, um trecho da ópera Madame Cavalaria Rusticana, de Butterfly. Palmas para ele! Meus senhores, damas as deixas, boa tarde. Conforme foi anunciado, eu vou cantar para atender a um gentil pedido da comadre da minha madrinha. A abertura do fim do terceiro ato do samba da minha teoria intitulado Guiomar, não vais? Ah, ela que vai acompanhar o seu piano, é? Ela quem? A Guiomar, não vais? Aquela grande pianista? Não, eu não quero saber de piano, senhora. Este é o nome que eu botei na melodia. Guiomar, vírgula, não vais? Ponto e vírgula. Entendeu? Fui falar num lugar que tinha eco. Eco, eco, eco. Vejam só o que foi me acontecer. Ao depois eu fiquei meio casmurro. Burro, burro, burro, burro. É Vossa Excelência que há de ser. É você. É você. É você. Esse eco era um canto mal criado. Rado, rado. E não tinha a menor educação, canção, canção, canção. Que eu vendia o meu peixe estragado. Gado, gado, gado. Ele me chamava bobalhão. Não, não, ladrão, ladrão. Mas um dia eu fiquei meio enfesado. Rado, rado. E botei a minha mala na crafunda. Funda, funda. E cá comigo eu então gritei bem alto. Alto, alto, alto. Eu não fico nesta terra vagabunda. E aqui fica encerrado o nosso maravilhoso programa Recordação do Futuro. Um programa de reminiscências carnavalescas com músicas para o próximo carnaval do ano que vem.